Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 62º episódio. A revolução será rádio difundida. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do Telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Fascismo, quem inventou essa treta? Devia de ser Forreta ou agiota contra ela. Fascismo, doutrina muito eficaz, seguida pelo pai Tomás, que se encheu à custa dela. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, vão lá para o raio que os parta. Fascismo, mas que praga, mas que mal, apareceu em Portugal a 28 de maio. Fascismo, viestes de combadão por um ditador aldrabão com nariz de papagaio. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, ai vão lá para o raio que os parta. Fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, a raça que causa vómitos, vão lá para o raio que os parta. O que podem significar para estes homens umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argel para lhe entregar Portugal? Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. Yeah. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. Senhoras, sou mulher de trabalho e falo com poucas maneiras, porque as maneiras são como a luva que calça o ladrão. Às vezes eu ponho-me a pensar na vida das trabalhadeiras e nas canseiras com que ganhamos a fome e o pão. Vai regressar. Senhores, sou mulher de trabalho e falo para as trabalhadeiras sem as maneiras dos democratas da às vezes cheguei a acreditar que a nova democracia acabaria com o fascismo e a exploração. Continuar com os patrões a comandar o desemprego e a carestia são os canhões que nos querem matar. E enquanto nos dizem para já está o burguês a preparar outro fascismo de cara mudada, enquanto a gente anda a se enganada. Senhores, sou mulher de trabalho, estou farta dessas brincadeiras, são só maneiras de nos prenderem com outro cangaço. Às vezes eu ponho-me a falar e digo às minhas companheiras, outras maneiras de nos unir para dar mais um passo. Vamos lutar e sanear, vamos ser nós a comandar com esta luta por um mundo novo e os operários à frente a guiar. E ganhar, e há tanta gente para lutar pela democracia popular, que não há falsos amigos do povo que nos impeçam de um dia ganhar. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. dear mother, oh now. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Ai, malhão, malhão, chamam-nos reacionários. Temos que ser comunistas para ser revolucionários. Comunistas não seremos, dissemos nas eleições. Comunistas não seremos. Malhão, malhão, comunistas não seremos, politizados ou não, sabemos aquilo que queremos. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. Entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. O movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento, que com o apoio do povo português está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprime. Freedom of thought. Hey, I'm a revolution. cash. Revolution won't be the last. O movimento das Forças Armadas chama a atenção de todas as forças paramilitares, PSP, GNR e GF, para se manterem nos quartéis e obedecerem sem qualquer reserva às Forças Armadas. A desobediência por parte dos comandantes dessas forças ou dos seus subordinados constitui uma gravíssima falta que será severamente punida. Sábado 15 dias que passei pela rua António Maria Cardoso. Ai, mas está tudo tão mudado que não vi em nenhum lado aqueles pitos de aspecto tenebroso. Desde a porta até ao teto o prédio tem outro aspecto. Já não podem lá fazer mais falcatrua. Na parede rente ao chão escrito a carvão: os pitos morrem na rua. Entrei onde era o escritório do Silva Paes, mas não estava a secretária, já se vi. Nem molduras de madeira do Tomás e do Moreira, nem daquele que falava na TV. Tudo mudou de figura e na sala da tortura, onde tanta boa gente andou de gatas, quando em noites muito beras essas feras enfardavam democratas. As janelas das traseiras estão garridas, com cortinados de ferro aos quadradinhos. Ai, perderam todo o interesse, porque agora as DGS estão de saco em Caxias, coitadinhos. Não se vêem cacetetes, nem mocas, nem canivetes, enfeitando os salões desse alicerce. Chegou a esta penúria toda a fúria, a sede da DGS. Vão fazer do prédio não importa, mas de certo que o irão pintar de novo. esses coito de suínos que foi viver de assassinos e se alimentavam com o sangue do povo, das torturas padecidas e das costelas partidas, que eu não consigo esquecer. Entre um copinho, pois vamos todos dar caça a essa raça, já dizia o Zé Povinho. Pois vamos todos dar caça a essa raça, já dizia o Zé Povinho. Viva el Frente Sandinista de Liberação Nacional! Viva el Frente Sandinista de Liberação Nacional! Pátria Libre! Siento que mi pueblo sufre y que me necesita. Me llama y voy porque no puedo hacer lo contrario. Lo hago a conciencia y mis pasos son muy voluntarios. Solo me obliga el deber y esa es cosa bonita. Voy al campo de batalla a cumplir con la cita. Voy dispuesto al sacrificio que sea necesario. El sacrificio es el fuego que le purifica el alma y el corazón al revolucionario. El revolucionario, dijo Jacobo, lo dijo y siempre lo practicaba. Es quien está dispuesto a darlo. Que nos volvamos a integrar. Ustedes saben que el contenido, la esencia de nuestro programa es el de la reconciliación y reconstrucción nacional. Y creo que una de las formas de mayor contenido para que nosotros nos integremos, nos volvamos a reconciliar y reconstruyamos esta patria, que ahora no es por los españoles, sino por los gringos que se está destruyendo, con la cultura, a través de la cultura podemos hacer un gran trabajo para que nos integremos. La moral que por dentro lleva el guerrillero, y es eso lo que no tiene el soldado, que cuando viene a pelear lo hace siempre obligado, o se ha dejado comprar y pelea por dinero. Algunos hacen lo que hacen, pero es engañado. Pero en ninguno hay amor ni valor verdadero. Ni con tanques, ni helicópteros, ni bombarderos evitarán que en la guerra caigan derrotados. El revolucionario, dijo Jacobo, lo dijo y siempre lo practicaba. Es quien está dispuesto a darlo todo, a darlo todo a cambio de nada. Es quien está dispuesto a darlo todo, a darlo todo a cambio de nada. Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula. Lo que a la lucha nos empuja es el más hermoso ideal, y es con la fuerza de esta moral que vamos a triunfar sin duda. Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula. Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula. Genaro, en mobiliza-se a Direção-Geral de Segurança para a indispensabilidade de, por qualquer forma, não impedir a ação do movimento das Forças Armadas, pois, de contrário, estas não hesitarão em aniquilar qualquer resistência que lhes seja oposta. Judge! Here come the judge! Here come the judge! Here come the judge! Here come the judge! Here come the judge! Here come the judge! Here come the judge! Here come the judge! Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, motherfucker. Up against the wall, up against the wall. Up against the wall, motherfucker. La la la la la la. Up against the wall, up against the wall, up against the wall, up against the wall, you motherfucker. O movimento das Forças Armadas, considerando ser seu dever a defesa do país, como tal, se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, solicita de todo o povo a maior tranquilidade e pede-lhe que se mantenha em casa. Down! Enquanto não transmitimos novo serviço noticioso, que vos trará importantes comunicações, oferecemos aos senhores espectadores uma interpretação da Sinfonia número 3 de Beethoven. This is a song about a bunch of guys and women who are inspired by the Bible. In the 1640s they were inspired by the Bible to chop off the head of the King of England. In 1649 St. George's Hill, a ragged band they called the Figures came to show the people's will. They defied the landlord, they defied the law. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. Come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the land in common and to make the waste ground grow. This earth divided, we will make whole. So it shall be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls rise up at their command. They made the laws should chain us well. The clergy dazzle us with heaven, or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feels the rich while poor folks starve. We work, we eat together, we need no sword. We will not bow to the masters or pay rent to the Lord. Still we are free, though we are poor. Diggers all stand up for glory, stand up now. Yeah. From the men of property, the orders came. They sent the hired men and traversed to wipe out the diggers' claim. Tear down their cottages and destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. In peace, the orders came to cut them down. We come in peace, the orders came to cut them down. Amanda Palmer, ladies and gentlemen. The world turned upside down. Leon Russellson wrote that. We had a great time here at the Pace Party. Hope you have. Listen, did anybody film that? Because it was great. I have one for you. Oh, yeah. How much time do we have? Vamos varrer a nossa casa. Vamos passar a vassoura por todos os cantos da casa. Vamos começar pelo aparelho de Estado, porque é um instrumento fundamental da política do partido. O nosso aparelho de Estado tem de se libertar de todos os infiltrados, de todos os indisciplinados, de todos os incapazes, de todos os preguiçosos, de todos os negligentes. Cheio da alegria, mas o homem branco nos encheu de sodomia. O povo desta terra é cheio da alegria, mas o homem branco nos encheu de sodomia. Eu quero ir a Guiné, Conakry, Conakry. Quero ir a Guiné, Conakry, Conakry. Quero ir a Guiné, Conakry, Conakry. Quero vir aqui, né? Quero aqui, quero aqui, quero aqui. Tiraram-nos tudo, nossa prosperidade. prosperidade. Nunca nos tiraram a nossa liberdade. Tiraram-nos tudo, nossa prosperidade. Nunca nos tiraram a nossa liberdade. Mas com o nosso amor reconquistamos nosso chão. Fizeram grandes guerras, destruíram o nosso ganha-pão. Mas com o nosso amor reconquistamos o nosso chão. Eu quero ir à Guiné, Conagui, Conagui. Eu quero ir à Guiné, Conagui, Conagui, Conagui. Eu quero ir à Guiné, Conagui, Conagui. Com muito sacrifício e com fraternização, metemos mãos à obra e construímos nossa nação. Com muito sacrifício e com fraternização, metemos mãos à obra e construímos nossa nação. De la victoria, la lucha continúa. La nación ha contado con el entusiasmo, la disposición y el esfuerzo de pequeños, medianos y grandes productores, de artesanos, de industriales, de comerciantes, de técnicos y profesionales. Anastácio Pimpinela, em roupão de cetim, atirou-se da janela pensando que era o fim. Escreveu no testamento, com tinta perfumada, que ninguém o privaria da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Agapito, rapazote, grande latifundiário, pendurou-se num barrote para não pagar o salário. O resto da canalha, capatazes e polícias, embarcou para o Brasil para reforçar as milícias. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Eleutério Pintacilgo, que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA. Foi dizer que os comunistas são do pior que há, mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá. Quem tem